Romeo Golf, follows 24, informa o pátio. Frente livre táxi, até o pátio, frequência livre a estacionar. É 6212, cheque o trem, livre pouso 1 no 0, vento 140 graus com 1119, altímetro no 019. Passarinho travando, autorizando, pouso, pista no 0, chane 6212. Capturou, interceptou, a 27728. Complete a aproximação, chame torre 186, bom pouso. 86, muito obrigado pela ajuda aí. 86, obrigado. Solo Salvador, TAM 3603, formação Whisky no gate 06, pronto para cópia Guarulhos. TAM 3603, Whisky correto, ajuste no 019, pronto para a cópia? 2019, pronto para a cópia, TAM 3603. Pesado Nereto, pista 10. Objeto 6728, reporte externo. Reportaria, obrigado. 0. Saída da EL, Leda, pós-Leda, direto, bridge. No intercepto aerovia, após autorizado conforme a rota. Recorda 10, primeira curva direita, transponder 5062 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Guarulhos nível 340, pêsulo 16, decola da 10, curva pela direita, da Euleda 5062 208, na 3603. Estás confirmando a rota da Euleda Bridge, ok? Da Euleda Bridge, intercepta a aerovia, pode sair conforme a rota. Da Euleda Bridge, intercepta pêsulo 16, conforme a rota, passa na 3603. Correto, é pronto, na 3603. Fala aí, Cardinho. É 6212, solo 127, livre direita, solo 121 decimal 9. Direita 1219, chanei 6212. Continua 6212, autoriza táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, continua 6212. 728, solo 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 728. Jet 6728, exato táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, 728. Para pushback acionamento. 3603 no 62, tem livre acionamento, pushback coordenação aqui por sol, chame para o táxi. Chamará para o táxi, 3602. Tan 3167, autorização do Leão, centro da informação Whisky, boa noite. Boa noite, Whisky correta, ajuste no 019, tá pronto pra compra, tá 3197. Afirmativo, pronto, 3197. Autorizado, Tan 3197, Salvador Galeão, Guilherme Pizulo 10, nível de voo 380, saída da El, Leda. Após Leda, Bridge, onde Deceptor via, prossegue conforme a rota. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita, transponder 5045 e o controle Salvador 120, decimal 8. Tá, 3197, autorizado no nível de voo 380, pela Upper Zulu 10. A saída é da El, Leda, após o Abridge, a curva à direita. Transponder 5045 e o controle 120, decimal 8. Regimento Correction, pronto para pushback e saneamento, tá 3197. Portaral 3197. 1884 na escuta do Sanair. 1884. 1234, por favor. Alfa Romeo Novembro Sierra Novembro, boa noite, confirma o horário do plano. Gente, eu vou conferir aqui com a sala S, já retorna com o seu Alfa Cobra, ok? Confirme. Autorizado, por conta e risco, confirme o fato que você se encontra e a pista que decola. Gente, daqui a instantes eu chamo o seu Procopio, ok? Salvador, K3258, informação IFSC, descendo para 1850. 3858, desça para 2000 pés, ajuste no 099. 3603 com 149, 3 horas e 45 até na Galeão. Deixa eu confirmar pessoas a bordo. 149. Pesado táxi, Apache, Índia Alfa, no ponto de espera, pista no zero, tô em 1-1-1-2-62, ajuste no 099, tá 3603. Apache, Índia Alfa, ponto de espera 186, com 19, tá 3603. Salvador, OTAN 3858. Prossiga. Pode voar direto, dona? Negativo. Six. É negativo ou positivo? Via Mari. Via Mari, então. Quest Level 1, 5-0, tio, acredito. Tá na vendo um minutinho. Salvador, tá 3603, pronto no ponto de espera da 1-0. Tá 3603, a linha decola da 1-0, vento no 40 graus, com no 0 nós. A linha decola da 1-0, tá 3603. Opa, o meu Novembro e Serra Novembro, entre em contato com o Centro Recife, o mesmo ainda não possui o plano do seu ADLA. Estou apenas aguardando a confirmação do centro que vai pagar a conta para o senhor. Vamos conferir para a conta, para a 7, o plano fez o Transalaia Salvador, eu entrei em contato com o Centro para saber se ele receberam a DLA, o mesmo informou que ainda não recebeu. Eu estou esperando a confirmação do centro, quem vai pagar a cópia? Salvador, bom, 398, sente da Whisky. 1398, desça para 4 mil pés, ajuste 10, 17, chegada a Mare. 4 mil pés, 10, 17, chegada a Mare, ou 1398. Tá 3197 para pushback acionamento, posição 8. Tá 3197, tem livre acionamento, pushback rodando essa aqui, pessoal, chame táxi. Porta na táxi, deu 3197. Controle 120, decimal 8, bom voo. 08, tá 3603, obrigado, boa noite. Eu quero close until 2340, ok? Go ahead, Japan. Yes, sir. Roger, right, copy. Clear from Salvador to Aracaju, flight level 190, Puka departure, Jamo, then direct, take off runway 10, first left turn, squawk 5075, Salvador departure, control 120.8. So we got through level 190 to Aracaju. We depart runway 10, we'll perform a Puka departure, then Aracaju transition. Walk 5075 and departure at 10 the small line. Please confirm your departure at Puka, Jamo, Puka, then Jamo, then direct, okay? Okay. Puka departure, Aracaju transition. Correct departure as for startup and pushback 5216. Will confirm. Salvador, muito boa noite. Chegou o Nomeia, Rono 3, posição 03, tem essa informação, Whisky. Meia 3, Whisky correto, ajuste no 09, pronto para cópia. Tudo siga. Autorizado Salvador, Brasília, via Pesulo 17, nível de voo 360. Saída Arbor, Elefa. Decolta pistão 10, primeira curva direita. Transponder 5066 e o controle Salvador em 120 decimal 8. Autorizado Brasília, 360, decolada 10, saída Arbor, transição Elefa, primeira curva direita, 5066, transponder 208 ao controle, aerovia, Brasília 17, gol 1613. Correto, tinha pronto, gol no 63. Chama lá. Alfa Chanel 6310, informação Whisky. Chanel 6310, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.000, 1019, 6310. Primeira curva direita, à esquerda, corrigindo, primeira curva esquerda, perfil da saída Conde, transponder 5077 e o controle Salvador 120 decimal 8. Confirma? Transponder por gentileza. 5077. Pode acordo esquerda, após saída Conde, 5077 é o transponder. 1, 1, 9, 8. Está corrigindo, controle 120.8. Ok, 1208, decolando 17, curvando à esquerda, perfil da Conde, o nível 090. 1208. Valeu, Michael! O 90 vai decolar 17, 1, 2, 3, 4. Bom, no WCA 90, acionamento táxi secular, chamamento agora 1-1-2, edição 62 e ajustando 1-0-1-9, ok? Só confirmando a rota do seu Golf 677, ok? Na saída Conde. Relativo, saída Conde, Golf 677, agora passou, né? A bordo, 3 horas e 40, autonomia, alternando Guarulhos para o táxi. Entrando para o táxi. Fala, pessoas a bordo. 03. 23 a bordo, altímetro no 019, livre o táxi, chama para o ingresso, novembro e ferro, novembro. Livre ingresso é patinado e pronto, vocês estão no 7. É. 1398 indicada. 240, 1398. Reduza para 220. 220, 1390. Localizador da 3858. 3858, compete final LS, chame a torre 1198, decimal 6. 1386. Novembro pronto? Aliás, pronto. Possível decolar da 17, vento no 60 graus com 109. Oi, Salvador, tá 3258, transposto baixado da vado visual. 3858, vento no 60 graus, com no 09, altímetro no 019, aguarde autorização para pouso. Guardado. 3603, vai estar passando 190. Chame Centro Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325, tá 3603. Controle, o Papa Romeu, November, Sierra November. November, Sierra November, contato radar, suba ao nível 090, saída Conde. Conde, November. Ouro 398 vai atingir 4 Bell. Confirma indicada. 215 agora, Ouro 398. Beleza, para 2000, autorizado ele. 2000, autorizado ele, igual a 398. Canal 6310, desça para 2000 pés, autorizado ele. 2000 autorizado LS, o Chanel 6310. 4070 da Azul, no localizador com a pista à vista. Azul 4070, chame a torre 198 decimal B. 18,6, obrigado, boa noite. Boa noite, o Azul 4070 estabilizado no ILS. Está a 2,3 milhas do alto da marca. Gente, continua a aproximação, agora de pista livre 4070. 4070. 7397. Boa noite, senhora. Ponto espera 10, pronto, aguarda. Gente, mantém o ponto espera. 3858, solo 53, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, está 3858. Padrão 1885. 1885, informação uísque, ajuste no 019, guarde cópia. Aguardando, obrigado. Então, 3858, autorizado táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, portão previsto ao 03, e o mesmo está ocupado para o Boeing da Gol, ok? Ok, Alfa, mantendo a Juliette aguardando o gate, está 3858. Comandante 345. Boa noite, 85, pronto, cópia.